Всего. Prazer, meu nome é saudade. Tô dormindo, sentindo seu cheiro. Tô ouvindo sua voz, seus passos na casa, seu barulho no chuveiro, assim fosse verdade. Meu nome agora não era saudade. Tá sem graça tomar um café, tá faltando sabor no sushi. Pra que essa cabeça e filme pipoca edredom? Se você não tá aqui, me diz como tá aí. Cê consegue dormir? Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? Me diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente. Também tá vazio, seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? Me diz que a foto do display ainda tem a gente, que ainda posso ser seu melhor presente. Diz que a gente tem volta. Fala pra mim, a gente pode voltar? Sem graça tomar um café, tá faltando sabor no sushi. Pra que essa cabeça e filme pipoca edredom? Se você não tá aqui, me diz como tá aí. Cê consegue dormir? Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? Me diz que a foto do display aí ser seu melhor presente. Diz que a gente tem volta. Será que seu lado esquerdo da cama também tá vazio? Seu amor de fogo tá passando frio. Será que a gente tem volta? Me diz que a foto do display ainda tem a gente, e ainda posso ser seu melhor presente.